in down, down, in down, in down, down. Heavy time, 4:20 nessa porra, no escuro desse mundo. Some a luz do fim do túnel, a própria chave da masmorra. Redenção do pensamento, aqui vai do rápido ao lento. Saia da prisão e corra atrás de um beat que exploda a porra toda. Solagem, o rap que essas músicas escrotas. Quem tem boca fala o que quer, eu quero que os mané se foda. Quem tem boca faz o que quer, então vem mamar cachorra. Não vamos marcar de toca, tem tanto mano aqui em casa que tá parecendo a boca. O rap aqui é o rap, se não rap que se foda. O rap aqui é o rap, se não rap que se foda. Vocês falam o que querem e eu falo o que se foda. O rap é que é o rap, se não rap que se foda. O que se foda que é o rap. Falando, falando mal, quem que presta na boca de quem não presta. Fazendo rap na escola, vocês achando uma merda. Lembra, lembra. Agora eu vejo os puxa bola querendo pagar de foda. Criançada se orienta. Falando, passando mal, quem que presta na boca de quem não presta. Eu me cansei dessas drogas. Sítio do pica-pau amarelo. Os três patetas são bostas. Me trazem milionarizinho da Dalila. Elas gostam branca de neve. Os sete anões, uma orgia de arrom. Olha em progresso pros bichos que continuam oprimidos. Foda-se a merda da bandeira, foda-se a merda do hino. Nós somos filhas da puta louco dos achados e perdidos. Totalmente sem sentido nos achados e perdidos. Filhas da puta louco, totalmente sem sentidos. Filhas da puta louco dos achados e perdidos. Filhas da puta louco, totalmente sem sentido. Dos achados e perdidos, totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido, sinto muito sem ter sentido. Sem mesmo ter achado, acho que estou perdido. Quanto tempo, meu mano, tenho vivido correndo pro futuro. Não tá com bolso vazio, trabalhe, não pare no que espera de um milagre. Que amanhã, quem sabe, seja mais que letras e bases. O rap é que é o rap, ainda assim que se foda. Meu bairro, seu estado, sua roupa, porra toda. Quem tem boca fala o que quer, só não enche meu saco. Quem tem boca faz o que quer, só não molha o baseado. Longe da guerra de egos, fogueira da vaidade. Onde tudo importa e o rap é o detalhe. Entretenimento ou mensagem, cada qual que sabe qual será a sua verdade.